360, saída da El. Daniel 360, Nova El. 08, aciona 5570, o Alfa Tango Tango. Bono 072, fala 119, direito no 219. 219. Espera pronto, TAN 3663, ciente, mantenha o ponto espera. Mantendo o ponto espera, TAN 3663. 0114, no ajuste, bom voo, Alfa Tango Tango. 1-2, obrigado, bom dia, bom dia. Bono 888, chame torre, 118, decimal 95, bom voo. 18-5, obrigado. Alfa e reporta para ingresso, taxiway Juliette. Alfa, Juliette, Bono 072. Solo, trip 5221, está pronto para o táxi, com 74 a bordo, 3 horas de autonomia, nossa alternativa é Montes Claros. Trip 5221, autorizado táxi em frente, pátio 3, pátio 1 no Índia. Ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, ajuste 1014, bom voo. Ok, pátio 3, posso. No ponto de espera 118,95. É o ponto de espera da 10, ajustado em 14. Torre, Salvador, bom dia, gol 1888, estabilizado, baixar gravado. 3859, portão 3, pushback gravado. Autorizado após a passagem do ATR da Trip no portão 03, chama pronto para o táxi, TAN 3859. Confirmando após a ATR da Trip, ok? Tango Tango, prossiga. Sonar chame táxi, Alfa Tango Tango. Bono 072, Juliette, portão 612. Juliette 612, Bono 072. Chama Centro Recife em 126, decimal 0, bom voo. 260, grato. Alfa Tango Tango, autorizado o acionamento, chame táxi. Chama 0 no 4, reporte ingresso no 7, autorizado o táxi. TAN 3663, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, 3663. Três, oito, oito, solo 24, direito 1219. Direita 219, ou 1888. Alô, bom dia, gol 1888, livrou a pista. 1888, bom dia, táxi via Alfa, reporta para ingresso, táxi Juliette. Alfa, reporta para ingresso, Juliette, gol 1888. Na 3663, livre decolagem 10, vento no 20 graus, 09 nós. Decolagem 10, na 3663. Oito da Juliette, boa noite, oito. Gente, Gol 988, mantém a posição, portão previsto ao 04, vai aguardar o início do táxi do Airbus, já tá. Quem vai dar, Gol 988. Torre 35, 321, tá? 1.0, tá 1.0, ok? 35221 no Ciente, ali mantém. Ali mantém, 35221. TAM 3663, decolou 26, chame o controle 1208. 1208, 3663, bom dia. Bom dia. Bom dia, Trico, aqui, Fanable. You can call direct to Ilhéus Control, frequency 10.1, ok? Salvador, bom dia. O TAM 3663, na periferia da El Leda. Bom dia. Contato radar, suba nível 340, saída da El. 340 da El, TAM 3663. Pode voar Leda, TAM 3663? Autorizado. Leda, 3663. Gol no 605. No livre decolagem no zero, vento 1-1, no 0 grau, 08 mais. Livre decolagem pro trip 5221. TAM 3859, contorno 85 BB, observa Campinas, 4 horas e 30 de autonomia para TAM. Confirme só o BB do TAM? 1-85. TAM 3259, direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, o ajuste no 04, bom voo. Autorizado via Índia, ponto de espera da 95, o gol no 888 via Juliette, portão 04, atento ao início do táxi do Airbus da TAM. Chamou o solo? Decolou 28, chame o Tango, livre da colagem no 7, vento no 1, 0 grau, 07 nós. 221, bom dia, contato radar, sobe nível 2, 0, 0, sai da água. Ok, subindo ao nível de voo 2, 0, 0. Trip 5, 2, 2, 1. Salvador, tá 3259, alinha e mantém, pesco no zero. Papa Tango, Whisky, Oscar Uniforme, confirmando parte 5. Gente, autorizado, Morro de São Paulo, nível 025. Decolagem pista no 7, primeira curva à direita, corredor axé, restrito ao 1.000 pés até o farol da barra ou liberação do controle. A frequência do controle em 120.8, raciona 0113. Whisky Oscar Uniforme. Correto 0113 com 03 a bordo, chama agora a torre 1895, acionamento e táxi, o ajuste no 014, bom voo. Tango, tango, decolou aos 30, chame controle 1208. Controle 1208, Alfa Tango, tango. Escalço uniforme, livre acionar, chame táxi. Golf, bom dia, sem identificação. Desse é o nível 050. Vigilão, chegada a maré, voe na proa de maré. November 788 Whiskey. Beta 7 terminated, sir. 57 miles from Sierra Victor Delta, VOR. Maintain flight level 100 and call now Ilhéus Approach Control, frequency 120.1. Good day, have a nice flight. Na 3663, Centro Recife, 125, décima 1, bom dia, bom voo. 1251, Centro Recife, na 3663, muito obrigado, bom dia. Controle é o voo de Magalca. Prossiga. Passa 200, sai do fita modificada, presente, próximo para o visual do 08. Está em cima do voo de 12112. Ok, pouso 1212, regras de voo alteradas, 1132, voo nível 085, Golf Mike Alpha. Salvador, papapá, Alfa Tango, Tango, decolou, cabeceira 97, está mantendo 1.000 pés, corredor axé. Alfa Tango, Tango, mantenha as condições visuais, 1.000 pés, corredor axé, reporte farol da barra. Reportarão farol da barra, Alfa Tango, Tango. Decolou 33, chame controle 1208. 308, controle, bom dia. É, Salvador, bom dia, para 3859. 3859, bom dia, contato radar. Só 360, saída árvore. 360, na saída é a árvore. Escalço uniforme, ajustando 013, autorizado o táxi, reporte ingresso no site. O 3859 poderia voar na proa de árvore ou elefante? A 3859. Aveito 2, desça 2.000 pés, ajuste de altímetro no 0 no 3. 2.000 no 0 no 3, coronado 2. Descalço uniforme, ciente, alinha e decola. Alinha e mantenha no 7 e rapaz pronto. Dúvida 5-1 no portão 1-1, autorizado, chama táxi. Chama da táxi, 8-1. Salvador, apontando o tango, abaixando o farol da barra. Ok, mantenha mil pés ainda na minha escuta, aguarde para prosseguir na subida, o Alfa Tango Tango. Está autorizado direto e descer. Está autorizado direto e descer, Alfa Tango Tango, aguardando a terra, está autorizado. Salvador, bom dia. 3639. 073 chamou o solo? Negativo, foi hoje, né? 63 no ONU, com a informação quilo. Sim, 63 no ONU, Guarulhos no 360 já aprovado, só um minuto pra cópia, o número 1. Nós vai cruzando 1.800, poderia voar na proa de altitude? Não, mantém a proa de alerta, informa o tráfego, sua posição de 11 horas, 10 milhas, cruzando 90 na TR-72. Alfa Tango Tango, sobe nível 085. Autorizado, 105, Alfa Tango Tango. Quinto, Scalce Uniforme, livre da colagem no 7, vento no 1, no 0 graus, no 0 nós. Zulu no 6, Bravo Hotel Zulu, direto Trivia após conforme a rota do plano. Decolagem pistão no 0, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda Bridge. A frequência do controle em 120.8, aciona 5003. Autorizado para São Paulo, vai. 60. Para o hotel do Sul, 8-3, temporada dele, foi direito, venda da El, venda Brito, 208-5-0-3. Correto, 5003, o portão é 08, chama pronto, a Xanem é 3-1-1. A Siniforme decolou aos 38, chame o controle 1208. 08, obrigado. Controle, Salvador. Bom dia, Whiskas Uniforme. Bom dia, Whiskas Uniforme. E as condições visuais? Foi na prova de Morro de São Paulo, 2500 pés. Claro. Do táxi via parte 1 no Índia, no ponto de espera da 10, torre 118.95, o ajuste 104, tem um bom voo, voo 9251. Parte 1 no Índia, no ponto de espera do 195, no estado 14, braço controlado. Beleza. Bom dia, 5494, contato radar, mantendo 130, 18 milhas para a posição Coral, voe na proa de mar e reporte descida, aguarde chegada mais. Aquilo Zulu, chama Centro Recife, frequência 126, decimal 0, bom voo. Prossiga, Golf Mike Alpha. É, 126, decimal 0, alternativa 128, decimal 8, bom voo, Golf Mike Alpha. 182 982, torre 1895, bom pouso. Obrigado. 2, bom dia. 982, bom dia. Ajuste no 0 no 4, reporte baixado, travado. 40. Delta Oscar Golf, foi na proa de Duna desta 2 mil pés, ajuste no 0 no 4. Duna 2000, 14. Boa 9251, mantém ponto de espera. Será ponto de espera 9251. Travado no 982. Bora 982, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus com 10 nós. Livre pouso no 0, gol 1982. Trip 5221, no chão centro Recife, 126, decimal 0, bom voo. Recife agora 1260, Trip 5221, obrigado amigo, bom dia. Boa 9251 ali, mantém capitão 90. Tá, Oscar Golf é autorizado a final do ILS X-Ray para a pista 1-0, reporte localizador. Final X-Ray 1-0, vai reportar o localizador. Solo 4-4, direita 1-2-1, 19. 19, bom dia. Solo, bom dia, gol 1-9-8-2. Bom dia, gol 1-9-8-2, táxi aprovado via Alfa e Juliette para o portão 05. Alfa, Juliette para o 05, 1-9-8-2. CR6250, desça 4.000 pés, ajuste no 0 no 3. 4.000 no 0 no 3. 925, autorizado a decolagem, pistão no 0, vento 1-0-0 graus com 12 nós. Gente, ele decolagem, voo 92. Motor Montego 1-0-7-3, está ciente da informação Nilo. Da Copa da Autorização 300, boa seguro quanto possível. Oh, bom dia, eu tenho aqui o 300 para Porto Seguro. É, perdão, eu tenho aqui o 340, o senhor cita o 300, confirma. Pode ser o 34, vou no 073. Ok, então o gol no 073 é autorizado para Porto Seguro, nível de voo 340, conforme o repetitivo. A rota direto, decola da cabeceira 1-0, com curva direita, subida da El até a posição Leda, com todas as suas restrições, após voo direto para o destino. O transponder é o 5-0-1-0, controle em 1-2-0-8, cotejo. 3-4-0, via rota do plano, direto para Porto Seguro, via pelo IF 5-0, decolando da 1-0, curva direita, da El Leda, cumprindo todas as restrições. Após direto, Porto Seguro, 5-0-1-0, transponder, 1-2-0-8, está no box 6, gol no 073. No 073, correto o cotejamento, chama para o acionamento no 612. É, porta para o acionamento no 612. Qual para o cancelamento do plano? Pode ser agora, da presente, já chegou. Gol 9251, no decolado, 47, controle, 1-2-0-8, boa viagem. 208, graças. Delta Oscar Golf, plano, instrumento cancelado aos 48, livrando o eixo, reporte girando base, pistão no 7 pela direita. Forçar a base, Delta Oscar Golf, direita. Utilizado uma base curta, ok? O Delta Oscar Golf, reporte na curta final. Forçar a curta final, Delta Oscar Golf. Controle Salvador, Cordial, bom dia, gol 9251, decola na sua situação. 9251, bom dia, contato radar, suba ao 360, saída da El. 360, na da El, 29251. Está 3896, desça a 4.000 pés, ajuste no 0, no 3, reduz a indicada, 209. 4.000 pés, 3300 para 3300. Gato. Zero autorizado final do ILS X-Ray para a pista 10. Autorizado do ILS, o número 2K. 3896, desça 3.000 pés. 3.000 pés, 3894, 5414, autorizado descida até o nível 080. 080. Charlie Mike, papá, vou indo na proa de Itap. Itap, Charlie Mike. 0-3 autorizado, minha. 3-8-9-10 autorizado. Confirma para o controle. 3-8-9-10 autorizado. Autorizado, 3896-2000, está seguindo um Airbus 320 da Oceané, 7 milhas e meia à sua frente. Desça 2000, reporte estabilizado, localizador. Base para evitar espera. Ela está ingressando na final já, o Delta pegou. Vai acelerar. Autorizado, 62, cruzado. Tocha, eu vou autorizado, pouso, pistão 17, vento 120 graus com 10 nós. Pouso 17, deu pergunta. E bom dia, Xanero 62, cruzado. Na 6250, continua a aproximação, guarda a autorização de pouso, ajuste no 0, 1, 4. Guardado. M250, cheque trem. Baixar travado. Cuidado, pouso, pistão 1-0, vento 1-0 graus com 10 nós. Ajuste agora 1013. Repouso. Delta acha golfe no solo aos 5-2, livrando direita, Aerostar. E chame por gentileza em 1-2-3, decimal 4. 296, torre 1895, bom pouso. 295, bom. Macapá autorizado a final do ILS X-Ray, reporte localizador. Reporte localizador, chefe Macapá. 354-14, desça 050. 050, 354-14. Contact 63 no 1, temos 164 a bordo, Galeão, com 5 horas, é hora demais. 164, 5 horas demais, e Galeão, tá livre o táxi via Pátio 1, Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, quando lá, torre em 1895. E tem um bom voo, bom dia, o Ocean 63, 1. Afirmativo, Pátio Índia, ponto de espera 1895, muito obrigado. Monta a base de nós. Pesadas agora. Exatamente. Um pouquinho à direita da gente. 96, ajuste 10 no 3. Continua a aproximação, guardando pista livre. Guardando pista livre para 3, 8, 9. Na 6250, no solo 54, direito no 121, decimal 9. 19 já. NH, 1013, Aman Arrival. Roger, Aman Arrival. 35414. Prossiga. Vetoração para espaçamento curva esquerda, proa 040, intercept nesta proa, reporte estabilidade. Esquerda 040, 5414. Nessa proa desce 2000 pés, 5414. Tá pronto, a 2007. Quer que ele reduza pra quanto, senhor? Agora fica a critério do comandante. Intercepta nessa proa que retorna 5 milhas de separação se eu preciso. Gol 9251, chame Recife 125, décima 1, bom voo. 251, grato, senhor. Tango, tango. Chama agora centro Recife 1260, alterna 1288, bom voo. Estabilizado e ele é sentido mais total. Sale Mike Papá, complete a aproximação, chama a torre em 11895, bom povo. 1895, chegando na favor. Estou localizador 5414. Reduza para 1709, complete com a torre em 11895, bom pouso, 5414. Já está reduzido, vai reduzir um pouquinho mais, né? Muito obrigado. Tá me escutando? Pode estar. Deixa ele mais uma patada visual, propõe cancelamento. Deixa ele mais uma patada cancelada 57, livrando o eixo da 1-0. Agora eu girar a base pela direita. Se possível, uma base curta para evitar a espera. Afirmativo, Thiago mais uma patada. 689657 121 19. 219, boa. Puxa, né? 63 no 1, autorizado decolagem, pistão 1-0, 100 graus com 10 nós. Vai iniciar na 1063 no 1. Torre é o trip 54 no 4. Trip 54 no 4, continua em aproximação, guardando autorização de pouso. Tráfego precede um Charlie, 25 Charlie. Uma milha aproximadamente do externo, antes do externo. Vai prosseguir para pistão 97. Curso em aproximação, guarda a autorização. Gente, trip 1-4, 1-4. Poderia confirmar o vento, por gentileza? 1-0-0 graus com 9 nós. 1-0-0 com 9 nós? Afirmativo. M3 no 1, decolar 258, controle 120, decimal 8. Chama agora 208-63, obrigado, bom dia. Base para final no 7, Charlie Mike Papá. Cuidado, base, aposta na curta, final Charlie Mike Papá, agilizando. Botar a curta, Charlie Mike Papá. Tá certo. Mantenho, 360, pode voar a letra, senhor? Sobre copiou o 639? Negativo. Poderia voar a letra, senhor? Autorizado, letra. Letra, 639. Aguarde um instante, o portão está ocupado ainda, é o 612. Animais Papá, autorizado pouso, pistão no 7, 100 graus com 10 nós. Livre pouso no 7, Animais Papá. Romeu Oscar Tango, o Tango. Hotel Oscar Tango. Confirme o nível que solicita para Salvador. Tá 3896, Rafael mudou aqui o portão, será o portão 9, tá autorizado o ingresso aí, Juliette, portão 9. Bata ali no pouso. Gripe 5414, vento 100 graus com 10 nós, tem pouso autorizado, pista 10. Aí, Mike Papá, no solo 1201, confirme o pátio, o pátio 5. Estimativa autorizada, backtrack, estacionar a frequência livre, Charlie Mike Papá. No solo 03, direito, 121, décimo 9. 1-2-1-9. Solo 5414, bom dia. Bom dia, 5414, taxi via Alfa, Juliette, esquerda para o pátio 3. Alfa, Juliette. Puxa, né, 63 do nono? Recife, em 125.1. 125.1, 63 do nono. Controle 1, Hotel Alcatrana, tá pronto para a descida? Desça para 2.000 pés, no Hotel Oscar Tango, o ajuste em Salvador, no 013, reposto estabilizado no ILS. Poderia conferir minha mensagem para o Hotel Catan, 2.000 pés? 2.000 pés, o ajuste no 013, reposto estabilizado no ILS. Estará estabilizado, Hotel Catan. América 239, complete approach em call tower 18.95. Complete approach 18.95, good morning. And Commodore Tower, good morning, American 239, just stepping the local. Medline 239, good morning, 22013. Clear to land runway 10, wind is 110 degrees with 11 knots. American 239. Salvador, gol 1073 na posição 6 para pushback e acionamento. 1073 autorizado, puxa acionamento no 62 e chama para o táxi. O altímetro 1013. 1013 agora, vai cortar para o táxi. Bom, no táxi. Gol 1073, que é o B1, 67 a bordo, 2 horas e 35 de autonomia, e alterna Aracaju. Aracaju, 67, 1235, tá livre o táxi, via Pátio 1, Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, quando lá a torre 1895, tenha uma boa tarde. Via Pátio, Índia Alfa, no ponto de espera da 10, 7295, boa tarde, boa tarde. American 239 on the ground, that's 1-1. The kids by right in contact ground 1-1, that's 9-0. 21-9. Salvador, boa tarde, boa no 073. Está pronto, está aproximando o ponto de zero, não. Boa no 073, autorizado alinhar e decolar, pistão na zero. Vento 1900 graus com 10 nós. Decola da 10, voo no 073. Bom dia, até o Oscar Zulu, prossiga. Eu não tenho aqui a notificação, aguarde um instantinho, até o Oscar Zulu. Estabilizando no locador, ó, complete aproximação, Romeu. Hotel Oscar Tango, Hot, Torre 1895. 1895, muito obrigado. E boa tarde. Bom dia, o Papa Romeu, Hotel Oscar Tango. Hotel Oscar Tango, ajuste mais 0103, coxinha aproximação, guarda a pista livre. guardando até o Catango. Extensão do Tango aí pro pátio 5, é, pouso na 17. Afirmativo, o ponto ideal para o casamento do plano, o hotel Oscar Zulu, escuta. Oscar Zulu, escuta. Ok, está autorizado então o voo aí pela RMAR. Oh, perdão, decolando a RMAR, após retornando para a RMAR com sobrevoo da Ilha de Maré, o transponder é o 0110, decolará da RMAR com coordenação com a torre, com proa noroeste, ok? Correto, chame a torre 1895 para o acionamento e decolagem. Controle Salvador Gol no 073, passo a 1900. Gol no 073, contato na decolagem 340, saída da EL. 340, contato na decolagem, saída da EL. Reporte girando base pela direita, se possível uma base de curto. Ativo, será feito, até o fracão. Diego 1983. Gol 1983, bom dia. Copia o 360 Guarulhos. Copia. Gol 1983, está autorizado para Guarulhos, nível de voo 360 pela APRA Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto Trive, após em coordenação com o centro. Decola da cabeceira 10, com curva direita, inicialmente cumprindo o perfil da subida da EL, até a posição Leda com todas as suas restrições, após voo direto Bridge. O transponder é o 5025, controle em 120, décima 8, cortejo. O gol 1983 está autorizado, Guarulhos no 360, Upper Zulu 16, até Belo Horizonte, pós-trive, decola da 10 com curva à direita da EL, foi de Leda com todas as suas restrições. 5025, 1208. Confirmando após Leda, voa direto Bridge, onde intercepta a aerovia, ok? Leda Bridge, vai interceptar o voo no 93. Correto, chama para o acionamento no 93. Então, olha lá quando for. Chame a 140, aguarda o instante 250, Marcelo. Cacaju. América 239, Salvador Ground. Salvador, Tala. 5595, ciente da informação Mike no pátio 3 para autorização Ilhéus. Ok, 140 Ilhéus, aguarda cópia no pátio 3, o trip 5595. 5595, escuta. Hello, ground American 239, sorry.